certos, quanto acontece é debaixo da lua. Nós que faz essa sorte, moleque, o que é contra azar é o fundo da rua. Que é escrito com várias histórias de cada rolê no planeta Terra. E reforça o velho dilema, quem é radical, um dia se ferra. Que cilada manda mais de 10, a cada é de 10, pra ficar bicudo. Depois fica todo papudo, sem contaria, não fica marrudo. Que perigo viver na madruga, os loucos cê sabe curte adrenalina. Boemia, rap, samba, funk, cerveja, droga e mina. Tem malandro que é tipo morcego, tem medo do dia e de noite se anima. É tenso esse tipo de vida, mas é o véu da noite que sempre fascina. É cilada mulher de madruga, quando elas atuam e diz que é solteira. E do nada o boi raivoso, com a mente confusa, chega na madeira. De bobeira você tá caído no chão desprovido e não é brincadeira. Enquanto a danada tá aí por aí, cavalgando quase a noite inteira. É cilada cê sair servindo, qualquer gente fina cê tá de besteira. Sabadão, tudo sossegado, adivinha quem veio pra fechar biqueira. É cilada pastel na cortina, ao invés de domingo se joga pra feira. Cê é louco, já era o intestino, banheiro é o destino pra aquela sujeira. Rolê furado com os amigos, tudo amortecido, não pode beber. Joga o carro em cima do povo, dando risada pra se aparecer. É cilada que eu sei bem, moleque, os fatos acontecem debaixo da lua. Nós que faz essa sorte, moleque, o que é contra azar é o fundo da rua. Que é escrito com várias histórias de cada rolê no planeta Terra. E reforça o velho dilema, quem é radical, um dia se ferra. É cilada que eu sei bem, moleque, os fatos acontecem debaixo da lua. Nós que faz essa sorte, moleque, o que é contra azar é o fundo da rua. Que é escrito com várias histórias de cada rolê no planeta Terra. E reforça o velho dilema, quem é radical, um dia se ferra. É cilada cê ir pra Osasco, gravar um som e anoitecer. Cê perdeu o busão pra São Paulo e dormir na calçada até amanhecer. E ainda os vilão te olhando, esperando a melhora pra causa com cê. É incrível quando tá na média, sempre tem mais algo pra te enfurecer. Não esquecendo a menor asbuzada, toda atiçada querendo poder. Com a maldade estampada na cara, motel tá louquinha pra se conhecer. Cê é louco, se fazer um filho, eu sustira, te pega o que vai acontecer. Pulseira de prata, cadeia, a família dela pega você. E o mano que pegou a motinha, mentiu pra sua mina e foi pro rolê. Veio um carro bem na contramão, mas ele não enxergou e voou pra valer. Telefone fora do gancho, engoma pra mina dele não encher. E agora como avisar o papai e a mamãe pra ir pro HC? Que se lá dá trampa 12 horas e chega dia 5 pro cê receber. Cê sacar o cartão na balada, transação negada é de fuder. Mó cilada, é várias mancadas, né? Conto de fada, a visão vai além. A cautela na noite é amiga, porque vai saber por aí o que vem. É cilada que eu sei bem, moleque, os fatos acontecem debaixo da lua. Nós que faz essa sorte, moleque, o que é contra azar é o fundo da rua. Que é escrito com várias histórias de cada rolê no planeta Terra. E reforça o velho dilema, quem é radical, um dia se ferra. É cilada que eu sei bem, moleque, os fatos acontecem debaixo da lua. Nós que faz essa sorte, moleque, o que é contra azar é o fundo da rua. Que é escrito com várias histórias de cada rolê no planeta Terra. E reforça o velho dilema, quem é radical, um dia se ferra.